Assis Pinto Júnior. Fala, Chicão. Da rua Marina Godoy, lá em Valdaque, Volta Redonda. Volta Redonda é terra do nosso caçulinha, Mário Esteves. Fala, Chicão. Ele mandou uma série de colaborações aqui dizendo: Barbosa, se você julgar que eu mereço, pode me mandar como brinde um punhado de nota de dólar, real e barra de ouro. Tá certo. Acompanhado das lembranças do programa. Tá bom, tá bom. E ele mandou aqui algumas coisas realmente interessantes, Barbosa. É. Filmes. Filmes. Esqueceram de mim? Sim. Estrelado pelos segurados na fila do INPS. É verdade, é verdade. Uma dupla explosiva. Sim. Lula e Brizola. É verdade também. Ação entre amigos. Pessoal do Grampo. Pessoal do Grampo. A Máscara do Zorro. Máscara do Zorro. Pastor Caio Fábio. Rapaz, que bom. Nosso pastor Caio Fábio realmente tá em palpos de aranha, tá em maus lençóis. Esse aqui, aquele narrador era tão imparcial, mas tão imparcial, que deixou de ser do vale para ser do bairro. Aí ele conta aqui também, babosa, as cinco grandes mancadas da Copa do Mundo. Cinco grandes mancadas da Copa. O goleiro espanhol que era apontado como o melhor e foi embora antes do tempo. É verdade. A seleção da Nigéria, que era favorito e voltou mais cedo. Também. O Ronaldinho, eleito jogador número um, e o Roberto Carlos, eleito número dois. Sim. E o que ocorreu, o que aconteceu foi que o número dois mascarou e o número um amarelou. É verdade. Aí ele manda também uma piada aqui, do presidente, coisa, mas não dá pra contar, né? Não, calma. É melhor não contar essa aqui, não. Ah, é melhor, melhor, Maurício. Olha, agora temos aqui um versinho pro Alberto Brandão. Lá vem o Alberto Brandão com todo o seu amor e carinho. Que Deus lhe proteja de todo mal e injustiça, iluminando o seu caminho. Isso, maravilha, Jorge. E mandou uma charada aqui. Barbosa, o que é o que é? O que é o que é? Peraí, peraí, deixa eu ligar meu reloginho. Fala, Roberto. Tá certo. Pronto, vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? Um está morto e o outro morreu, mas esqueceu de deitar. O que é? Que é Hélio Júnior e Cacalo? Paulo Roberto, ô Paulo Roberto. Um tá morto e o outro morreu, mas esqueceu de deitar? Que é isso? Os caras tão espertos aqui, rapaz. Um tá morto e o outro morreu e esqueceu de deitar. Primeiro não deixa, não. Vou pular esse negócio aqui. Agora que eu vi a resposta aqui. A resposta é... Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense? Ai, meu Deus do céu, tá certo. Aqui, sem querer interromper, que eu já interrompendo? Eu vi uma carta aqui em cima. Não, meu Deus do céu. Hélio Júnior, todo mundo sabe que isso é invenção tua, Hélio Júnior. Não é, a tua letra que eu conheço muito bem, Hélio Júnior. Aqui o envelope, ó. Meu Deus do céu, não se cega. Estado do Rio. Lumiar, olha aqui. Linda localidade do Estado do Rio. Exatamente. Certo. O fundo, por favor. Fundo musical romântico, Paulo Roberto. Carlos Matias. Isso. Cadê? Calma, rapaz, tem que ver. Pronto, tá aí, vamos lá. Esse é fundo romântico? É romântico, sim. É romântico, sim. Vai, vai. Então, Carlos Matias. Lumiar, Estado do Rio. Sim. É, dia 24, mês passado, essa carta. Dia 24 de novembro. É. Tá. Carlos Matias. Sim. Aqui em Lumiar não tem mais noites, pois a sua voz ilumina o meu ser nas madrugadas. Sim. Se eu pudesse, desceria a corredeira num bote com você. Ai, ai, ai. Curto de montão a sua agenda cultural do fim de semana, mesmo quando ela não sai. Quero te conhecer pessoalmente e ganhar muitos beijinhos. Sim. Assinado? Evaldo Augusto. Ai. Hélio Júnior, para, larga do pé do cara. Para com isso, Hélio Júnior. Cara, é um ídolo, Barbosa. Ah, tá bom, vambora, Maurício, vambora. Que coisa. Barbosa, olha a Hilda de... Hélio, bom relógio de parede. Vamos lá. Qual é o cúmulo da confiança? Cúmulo da confiança. Botar o Hélio Júnior no ar. Não. Não é isso não, não é isso não. Cúmulo da confiança. Qual é o cúmulo da confiança, Bruno? Pô, sei com aquele carro daninho. Sair com o carro daninho, também não é. Tem que ter confiança, que vai chegar no trabalho. Tá certo. Aquilo não vai... Não é isso, também não é isso. Não, também não é, não. Também não é. Cacalo tá acertando ali, ó. Matias, fala aqui no microfone, o prego. Você boca deixar cheia. Uma torta perto do Cacalo e ele não tocar nela. É verdade, boca cúmulo cheia de torta, rapaz, que coisa. Qual é? Dois portugueses jogando porrinha pro telefone. Dois portugueses jogando porrinha pelo telefone. Não. O cúmulo da confiança, mas isso é natural. Aí é três, aí é quatro, quanto não. Deu? Ou e oito? Aí é a linha cara. Ai, vamos lá. É, deixar o Mike Tyson falar ao seu ouvido. Ah, é verdade. Deixar o Mike Tyson falar ao ouvido é o máximo da confiança. Outra pergunta aqui, por que os homens de unha grande são mais fortes? Porque eu nem sabia disso, os homens de unhas grandes são mais fortes. O Elinho tem unha pintada. Não, serve não? Pintada tá na moda, o Hélio tá na moda. Quem pintou foi uma... Mas cor de rosa? Ah, atenção, não. Cabeleireiro lá do... Não, atenção, vamos, como é que é? Como é que está? Por que os homens de unhas grandes são os mais fortes? Eu sei lá, por quê? Porque união faz a força. União faz a força. Hilda, essa foi terrível. Outra. O que que você atira no calcanhar e pega no nariz? O que você atira no calcanhar e pega no nariz? Rapaz, essa é terrível. Sei não, o que que é? É o pum. Ué, outra pergunta aqui, volta. Paulo Roberto, sem sonoplastia, Paulo, já basta o horror que é adivinhação. Não, eu não entendi. Faltam, não é duas, pra... faltam duas. Ai, meu Deus do céu. Por que os japoneses são os mais inteligentes do mundo? Porque os japoneses são mais inteligentes, porque eles são aplicados, eles são pacientes, eles são devotados, é isso? Não. Por quê? Porque eles carregam um micro entre as pernas. A última aqui é muito boa. É por isso que todo mundo diz que o Elinho é um gênio? Fica quieto, Bruno. Fica na sua aí. Qual é o cúmulo? Peraí, para. Vai levantar o nível ou não vai dar certo? Não, vai, agora. Olha, tem criança no estúdio aqui, bom, velho. Pode parar, ô Hélio Júnior, você também não me esculacha, tá legal? Não, foi mal. Tem criança ouvindo. Olha, essa é o Zeca Certa. Zeca Marques, da 98, vem cá, ajuda aqui. Ajuda da adivinhação aqui. Ai, o quê, rapaz? O cara é cumpridor. Qual é o. Tudo bem. Qual é o cúmulo da organização? Qual o cúmulo da organização, Zeca? A casa do Zeca Baleiro em Búzios. A casa do Zeca Marques em Búzios, é? Organizada? Tá resolvido. É isso mesmo? Respondeu por mim. Cúmulo da organização. Não é qual isso. Qual é o cúmulo da organização? Não sabe, não? Não sei. Não sabe, também não sei. Qual que é? É você tomar uma sopa de letrinha e depois botar pra fora em ordem alfabética. Ô, Zeca, desculpe, hein? Foi mal, hein? Que coisa. Foi mal, hein? Isso é porque o Edmundo ganhou, hein?